so is it? D.O. is looking up to stargaze candlelights that lead me to you. Don't tell me that our time is up. I can never give you up. D.O. is looking up to stargaze candlelights that lead me to you. Você conferiu Julian Gray and Zachanel, Static, Sam Quell and Alex Holmes, Erupt, Ben Boomer and Malou, Lost in Mind, Duncan, Holiday Park, Grace, Irish Hill. Começamos o programa com ZHU and Tame Impala, My Life. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. 10h36. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. Moldova. Rádio. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia to the left e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa através do WhatsApp 988651269. Boa noite! Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. это финал нашей последней главы. И как теперь жить? Ты не тут, я не там. Это сам обман. И между нами все пополам. Новый виток. И теперь все по-другому на земле. Я рисую твои образы на стекле. Уже не согреть все, что между нами игра. Все рассыпалось, как лед, и тепло не уберег. Замерзаю я без тебя. Sul Rádio.